Alô, gente, tô chegando aqui no programa Carlos Pitt mais uma semana pros lançamentos. E eu vou começar falando da dupla Renan e Rangel. Renan nasceu em Sorocaba, São Paulo. E aos 3 anos de idade já mostrava seu talento cantando sucessos da época aos vizinhos. Aos 6 anos fez o seu primeiro show. Rangel, irmão de Renan, também nasceu em Sorocaba, São Paulo. Sempre acompanhando Renan nos shows, viu surgir o vício pela música através dos palcos. Renan formou dupla com Rangel em 1997. Recentemente, Renan e Rangel fizeram uma turnê internacional em Angola, na África, onde levaram a alegria da música brasileira para os africanos e brasileiros que residem no país. Eles já fizeram shows na grande festa de Peão de Barretos, cantando junto com Fernando e Sorocaba, Edson e Hudson, Daniel, entre outros. Vou lançar a nova música deles então. Renan e Rangel, Não Me Chama Que Eu Vou. Lançamento, lançamento. Não me chama que eu vou, eu não sei dizer não. Se é pra ir pra festa, eu sou por emoção. Não me chama que eu vou, eu logo digo sim. Eu não volto embora, eu fico até o fim. Não me chama que eu vou. Não importa se tem prova na segunda, se no trabalho eu levar um pé na bunda. Tô num churras de um amigo, tem gatinha a perigo. Comigo não tem preocupação, sou do tipo que topa qualquer parada. A minha vida não tem hora marcada. A cerveja tá gelando, o uísque já tô tomando. Se mora nessa vibração, não me chama que eu vou. Eu não sei dizer não. Se é pra ir pra festa, eu sou por emoção. Não me chama que eu vou, eu logo digo sim. Eu não volto embora, eu fico até o fim. Até o final. Essa música é sua carinha, né? Será? Eu vivo a vida, este lugar perdi. E se quiser me acompanhar, pode vir também. Tô saindo pra balada, tô seguindo a mulherada que não tem essa de solidão. Dizem por aí que sou inamorável. É esse o meu instinto, é inevitável. Não me chama que eu vou, eu tô cheio de amor. Dá mil por hora ao coração. Não me chama que eu vou, eu não sei dizer não. Se é pra ir pra festa, eu sou por emoção. Não me chama que eu vou, eu logo digo sim. Eu não volto embora, eu fico até o fim. Não me chama que eu vou, eu não sei dizer não. Se é pra ir pra festa, eu sou por emoção. Não me chama que eu vou, eu logo digo sim. Eu não volto embora, eu fico até o fim. E não me chama que eu vou, eu não sei dizer não. Se é pra ir pra festa, eu sou por emoção. Não me chama que eu vou, eu logo digo sim. Eu não volto embora, eu fico até o fim. Não me chama que eu vou. Não me chama que eu vou com Renan e Rangel. O próximo lançamento de hoje é a dupla João Marcelo e Juliano. Com 7 anos de carreira, a dupla já ocupa um espaço importante no meio artístico e marca presença nas principais festas e rodeios nacionais, com destaque em alguns estados como Paraná, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão e São Paulo. Tem como característica o sertanejo universitário, além das canções raízes e românticas que não podem faltar nos shows. Em 2011, a dupla gravou o CD intitulado Paixão Absurda. E agora eu vou fazer o lançamento da nova música deles, que tem participação especial da dupla Israel e Rodolfo. João Marcelo e Juliano, com participação de Israel e Rodolfo, Desacerto do Coração. Lançamento. Me apaixonei. Findava-se uma longa espera numa primavera que te encontrei. Hoje me sinto perdido, vivo arrependido e mereço sofrer. Não dei valor ao sentimento e essa dor por dentro vai me enlouquecer. Agora não durmo direito. Essa dor no peito insiste em bater. Você mudou a minha vida, curou as feridas e me fez viver. Não volta e vem dar um jeito nesse desacerto do meu coração. Vem colorir a minha vida, você é a luz da minha escuridão. Chega pra cá pra cantar com a gente, Israel e Rodolfo. Esse modão junto assim, a minha vida só ganhou sentido quando por você me apaixonei. Findava-se uma longa espera numa primavera que te encontrei. Hoje me sinto perdido, vivo arrependido e mereço sofrer. Não dê valor ao sentimento e essa dor por dentro vai me enlouquecer. Agora não durmo direito e essa dor no peito insiste em bater. Você mudou a minha vida, curou as feridas e me fez viver. Volta e vem dar um jeito nesse desacerto do meu coração. Vem colorir a minha vida, você é a luz da minha escuridão. Agora não durmo direito e essa dor no peito insiste em bater. Você mudou a minha vida, curou as feridas e me fez viver. Volta e vem dar um jeito nesse desacerto do meu coração. Vem colorir a minha vida, você é a luz da minha escuridão. Valeu, João Marcelo e Juliano. Valeu, Israel Rodolfo. Desacerto do Coração, com João Marcelo e Juliano e participação de Israel e Rodolfo. Lembrando, os artistas que quiserem que a sua música seja lançada aqui, é muito fácil. É só mandar no e-mail programa@carlospitch.com. A música de trabalho e o release que eu lanço pra você, tá bom? E semana que vem tem mais novidades e lançamentos aqui no programa Carlos Pitt. Um beijo! Obrigado, Carla. A gente não para, né? Não para, não. Programa Carlos Pitt tá no ar. Deixa eu trazer agora pra você música pra matar a saudade. Lembrando que já já tem bate-papo, tem entrevista aqui no programa Carlos Pitt. As entrevistas exclusivas com os melhores artistas da música sertaneja do Brasil. Agora tem... Trio Parada Dura, eles que em breve vão estar aqui no programa Carlos Pitt, não? Em breve, com certeza. Vão matar a saudade com o Trio Parada Dura. Bobeou a gente, pimba! Matando saudade. Matando saudade. Bobeou a gente, pimba. É bem.

Olá, ouvintes do Brasil e de Portugal. Aqui é Kelly Caroline e eu também estou no programa do Carlos Pitt. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Felicidades aí pra todos, tá? Alô, gente, aqui é Guilherme. Alô, ouvintes, aqui é o Santiago. Alô, galera, aqui é a Janaína. Aqui quem fala é o Nilson. E aqui é o Nando. Alô, moçada, quem tá falando aqui é o Jean. E aqui é o Giovanni. Alô, Carlos Pitt, aqui é o Sebado Inimigos da HP. Um beijo a todos vocês. Programa do Carlos Pitt, enviando o sucesso. Olá, pessoal, nós somos o Gui Thiago e vamos contar aqui uma história de bastidor, né? Uma história que só não pode gaguejar, né? Mas é uma história muito engraçada que aconteceu. Não vou falar o estado, não vou falar a rádio, é claro, senão ele para de tocar a gente. Mas no meio do caminho, a gente fazendo um trabalho de divulgação, né? A gente conversando, porque nós trabalhamos com o gago, que tá aqui, que é o Zanetti. Zanetti. E a cada dia que passa, o Thiago tá mais gago também. Eu sou o gago, né? Ele já é, de nascença. Ele é, e é. Tá fazendo eu ficar também. É, e aí a gente tava indo, viajando e tal, e conversando muito sobre gago. Então a gente parava numa cidade para pedir informação. O senhor, rapaz, tudo bem? Onde fica a rádio tal? O cara dava a explicação pra gente como. O que é? Era desse jeito. E a gente começou a ficar na cabeça. Caramba, cara, tá duro de pedir informação aqui. O povo não sabe falar. O outro falava assim, ah, pega a direita lá e aí você vai reto. E assim, e foi. Foi o e dia aí inteiro. Teve um outro que chegou e falou. Aí a gente falou assim, amigão, como é que chega na rádio tal? Assim, assim, assim. Aí ele, ó, você vai reto aqui, você pega ali a quinta, quarta. A quinta, quarta, falei, vira. Vai. Então muitas situações assim aconteciam durante o dia. A gente já tava já cheio já de dar risada com isso. É. Aí a gente falou assim, pô, cara, só faltava agora um gago, né? Pra não saber falar pra gente, enfim. Chegamos numa rádio. Na hora que nós chegamos, a gente foi apresentado a esse cara que trabalha na rádio. Gente, só pra vocês entenderem, não estamos tirando sarro de gago. Não estamos, porque eu sou gago. Ele certo? É, eu é sou sério. Gago. Só que as consequências do que foi acontecendo... O que aconteceu no foi, dia, né? Foi tudo em sequência, foi tudo na sequência, então foi assim uma coisa meio e mirabolante. E aí nós foi... chegamos na rádio, ele foi dar a mão pro cara, falou assim, e aí, tudo bem, rapaz, tudo bom? Como é que você tá, beleza? O cara fez isso, a gente já tava na cabeça já com tanta coisa, que na hora ele fez assim, ó. Aí eu falei assim, eu pensei, cara, a gente não vai tocar mais nessa rádio. Aí o cara veio falar comigo e ele tinha um jeito de falar assim, ó. Eu falei assim, puta, cara. Aí eu passei a mão numa revista e a gente se juntou pra dar risada, a gente pegou a revista e... Dando risada nada, da revista, tipo... do nada, perto dele, ele sentindo que a gente tava dando risada, mas não tinha como não, disfarçar. Sabe quando não tem como você... Ainda mais eu, né, que eu tenho o riso solto, a torneirinha do meu riso é solta. E aí o cara me cumprimenta, como é que você tá? E foi, foi a primeira e a única vez que a gente deu risada, assim, perto da pessoa mesmo, não teve jeito. Foi ridículo. Ele marcou a nossa vida esse dia. Esse foi o King Kong. Inclusive, inclusive a gente nunca voltou nessa rádio. Beijo pra vocês. Valeu, aí. Gente. Olá, pessoal, aqui quem fala é o Hugo. Oi, gente, quem fala aqui é o Thiago. Também estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitt. Um abraço, meu querido, muito sucesso pra ti. Valeu. Tô custando muito, tô beijando muito, tô fazendo tudo que você não me deixava. E muito bem, não me apego a ninguém, e a vida tá de boa, você só me adorentava. Você pode até tentar me procurar, mas eu não te garanto que você vai me achar. Enquanto você fica me seguindo, eu tô rindo, eu tô rindo, eu tô rindo. O quê? Dando risada, dando risada. Ontem eu chorei, hoje eu tô dando risada, dando risada, dando risada. Tô dando risada na tua cara, dando risada, dando risada. Se ontem eu chorei, hoje eu tô dando risada, dando risada, dando risada. Tô dando risada na tua cara. Festando muito, tô beijando muito, tô fazendo tudo que você não me deixava. Vivo muito bem, não me apego a ninguém, minha vida tá de boa, você só me atormentava. Você Você pode até tentar me procurar, mas eu não te garanto que você vai me achar. Enquanto você fica me seguindo, eu tô rindo. Quem tá feliz, solta o grito e dá risada e vamos cantar. Dando risada, dando risada. Se ontem eu chorei, hoje eu tô dando risada. Dando risada, dando risada. Tô dando risada na tua cara. Dando risada, dando risada. Se ontem eu chorei, hoje eu tô dando risada. Dando risada, dando risada. Tô dando risada na tua cara. O quê? Dando risada, dando risada, dando risada. Se ontem eu chorei, hoje eu tô dando risada. O quê? Tô dando risada na tua cara. Dando risada, dando risada. Se ontem eu chorei, hoje eu tô dando risada. Dando risada, dando risada. Tô dando risada na tua cara. Alô, meus amigos, aqui quem tá falando é o Roger. E eu sou o Robson. E nós estamos aqui no programa do nosso amigo Carlos Pitt para contar um micão da nossa carreira. Essa foi terrível. Mas pensa no mico grande, gente. É muito grande. Pois é, pagamos um micão, acho que foi um ano, de 2000? 2007, nós participamos de uma campanha publicitária do Baixa Hits. Nós fomos convidados a participar da campanha, mas não sabíamos o que a gente ia fazer. Fomos lá. Aí com que roupa que vai? Fomos com a roupa não, de roupa de show, né? Robson com o seu chapéu. Desse jeito aqui, cinturão, bota. Meu traje mesmo normal. Chegamos lá, a produtora falou, a gente. Lá na Avenida Paulista, lotada, hora do almoço. Aí a produtora falou, vocês vão participar então, tá tudo certo? Vocês concordaram com o que vai fazer? Eu falei, sim, claro, o que vai fazer? Vocês vão ter que ficar de cueca ali na Avenida Paulista agora. Abaixar, porque a campanha é Baixa Hits, baixar as calças, baixar. Incentivar a galera a baixar. Já tava lá, não tinha como correr, né? Eu não acredito. Eu pensei que fosse uma pegadinha, né, parceiro? Você é pegadinha, olhei pras câmeras, era sucesso do Silvio Santos, pegadinha, sabe? Eu falei, tô participando, não é possível. E não vi câmera nenhuma. Aí caiu a ficha mesmo que era. Tinha que encarar. Nós encaramos. 5 minutos com a calça abaixada na Avenida Paulista, frente ao prédio da Gazeta ali? É, ali mesmo. Foi? É verdade. O pessoal passando de motoboy buzinando. Pra quem não sabe quem é a Avenida Paulista, gente, é a avenida mais popular de São Paulo. É gente toda hora passando pra lá e pra cá e nos ônibus xingando nós. Robson de bota, de chapéu, com a calça abaixada lá embaixo. Imagina o sucesso que fez, né? Que mico foi esse? Foi um grande mico, gente. Mas a gente, depois que a gente viu que era, se tratava de pessoas profissionais, a gente participou e foi também um sucesso na revista, né? Com certeza. Foi a página inteira, Roger e Robson, também abaixa no Baixa Rio. É isso aí, gente. Mas foi bacana, valeu. Alô, galera, nós somos a dupla Roger e Robson. E nós também estamos aqui com o nosso grande amigo, Carlos Pitt. Vou beijar na boca, quero namorar. Sair pra balada sem ter hora pra voltar. Quero ver. Livre, leve, solto, pra poder voar. O que passei contigo é melhor deixar pra lá. O que você fez comigo não se faz. Te levei a sério, te amei demais. Mas você brincou com o meu coração. Tão linda, você pisou na bola, mudou minha vida. Foi um tiro errado, uma bala perdida. Foi seu passatempo, sua diversão. Cansei. Vou mudar meus planos, vou te esquecer. Ficar aqui sofrendo não tem nada a ver. Chega de chorar, cansei de solidão. Vai, vá! Vou beijar na boca, quero namorar. Sair pra balada sem ter hora pra voltar. Livre, leve e solto pra poder voar. O que passei contigo é melhor deixar pra lá. Vou beijar na boca, quero namorar. Sair pra balada sem ter hora pra voltar. No livre, leve, solto pra poder voar. O que passei contigo é melhor deixar pra lá. Cadê o grito, galera? Vamos aqui, ó. Olha, o que você fez comigo não se faz. Te levei a sério, te amei demais. Mas você brincou com o meu coração. Tão linda, você pisou na bola, mudou minha vida. Foi um tiro errado, uma bala perdida. Foi seu passatempo, sua diversão. Canta mais alto sem parar. Cansei, vou mudar meus planos, vou te esquecer. Ficar aqui sofrendo não tem nada a ver. Chega de chorar, cansei de solidão. Tira o pé do chão e vai lá, quero ver. Vou beijar na boca, quero namorar. Bonito. Sair pra balada sem ter hora pra voltar. Livre, leve e solto pra poder voar. O que passei contigo é melhor deixar pra lá. Vou beijar na boca. O que passei contigo é melhor deixar pra lá. Nada no na, nada no na. Sair pra balada sem ter hora pra voltar. Nada no na, nada no na. O que passei contigo é melhor deixar pra lá. Nada no na, nada no na. Sair pra balada sem ter hora pra voltar. O que passei contigo é melhor deixar pra lá. Programa do Carlos City. Os melhores artistas estão aqui. Estão aqui. Alô, galera que tá curtindo, meu amigo Carlos Pitti. Eu sou o Luciano Pop. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Alô, Carlos Pitti, eu sou a Fátima Leão. Alô, Brasil, alô, Portugal. Alô, galera, aqui quem está falando é o Edson. Olá, amigos, aqui é o Chitãozinho. E aqui é o Chororó. Alô, Brasil, alô, Portugal, nós somos La Luna e Vinícius. Olá, Brasil, olá, Portugal. Aqui quem fala é o cantor Cássio. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Alô, galera, quem tá falando com vocês aqui é o Gian. E aqui é o Giovanni. Olá, galera. Eu sou o Eduardo. E eu sou o Fabiano. Nós também estamos no programa Carlos Pitt. Alô, gente, aqui é o Christian. E aqui é o Daniel. Alô, Carlos Pitt. Tamo junto. Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Tô no ar. Legal, gente. Opa, que bom que você tá aí curtindo a gente em toda a nossa rede. Brasil! Ô, pessoal do Brasil todo, estamos em 13 estados. Também estamos em Portugal. Alô, Portugal. Alô, Paraguai. E a você que também ouve a gente via internet por esse mundão. Obrigado. São mais de 100 emissoras com a gente aqui, ó, nesse horário, com o programa Carlos Pitt. Obrigado a você pela audiência. É muito bom contar com você. Agora, trazendo, chegando, trazendo todas as novidades. Tem muita novidade pra contar pra nós aqui, né? Ixi, eu tô sabendo, hein? Vamos embora? Fala, Miroca! Alô, alô, Brasil, alô, Portugal, alô, Paraguai, alô, Carlos Pitt. Queremos lembrar que estamos próximos de completar 300 programas no ar. São 300 semanas, mais de 6 anos e meio, toda semana ao lado de milhares de ouvintes em mais de 100 rádios em rede. Em nome de toda a equipe que trabalha sempre com muita dedicação e carinho, o nosso muito obrigado a você, ouvinte. Procuramos levar sempre o melhor do sertanejo, os melhores artistas e todas as novidades por causa de você que nos ouve agora. E vamos à notícia que mais agitou o mundo sertanejo essa semana. Sem dúvida, o que mais chamou atenção nos últimos dias foram as declarações de Jorge, da dupla com o Matheus, que tem 7 anos de carreira e são considerados a principal dupla da nova geração pelo repertório, pelo faturamento, pelo público que arrastam, por tudo, né? Jorge disse com todas as letras em uma entrevista sobre o mercado da música sertaneja que o nosso meio é podre e ele tem nojo. Além disso, o cantor admitiu que já pensou em parar mais de uma vez por não aguentar determinadas situações como rixas entre duplas, escritórios, empresários e outras pessoas importantes, né? Ele disse que não encara a carreira como competição, mas que há sim uma briga entre os escritórios que representam os artistas que só atrapalha, pois se preocupam mais com os outros do que com o próprio trabalho e acabam se fechando em grupinhos, né? O podre é receber pessoas no camarim achando que estão lá torcendo pelo seu sucesso e, na verdade, querem saber como anda a carreira, qual foi o último cachê. Pura falsidade, ele disse. Na verdade, procuram conhecer a concorrência para ganhar mais. Ele não está preocupado com isso, porque tem mais de 6 mil municípios no país. Muito mercado. Mas as intrigas são criadas nos bastidores e todo mundo do meio sabe. Ele gostaria muito de acabar com isso. São 20 grandes contratantes no Brasil que têm um menu não muito extenso de artistas que vão fazer as festas mais importantes. Por isso, são sempre as mesmas duplas que estão lá, né? Ao invés das pessoas se preocuparem com qualidade do trabalho, preferem ficar gastando tempo bolando uma forma, uma estratégia de derrubar quem está se destacando. O que o mantém ainda focado no trabalho e não ir para a roça e ficar lá é que ele tem muitas amizades firmes e sinceras dentro do meio. A nova linha do mercado sertanejo, que trata a música mais como um negócio do que como arte, já tem resultados negativos. Hoje se compra tudo com investimento. Se destaca quem paga mais, quem paga o jabá na rádio, quem compra matéria, quem aparece na TV. Então se faz qualquer coisa para aparecer. Por isso, muita coisa ruim consegue espaço. Mas aparecer e fazer sucesso são coisas diferentes. Você pode estourar uma música ruim, ganhar uns trocados, comprar um carrinho bom, mas em menos de um ano já está no esquecimento. Você já está de volta à estaca zero por não ter base. Ele afirma que a música é muito mais um dom do que um meio de vida. Mas essa loucura, Jorge acredita que vai passar, pois quem escolhe o sucesso somos nós, o público. O pior é que ele tá certo, né? Vamos optar pela qualidade? Enquanto isso, quer saber mais sobre a carreira de um cantor que tem o dom da música? Acesse www.carlospitch.com e veja as novidades da carreira dele, sua agenda de shows, as imagens de suas apresentações e das entrevistas do programa. Também no www.tvcp1.com, que traz vídeos e entrevistas dos shows mais badalados de São Paulo. Boa semana, pessoal. Beijão e até a próxima. Enviando do sucesso com Carlos Pitti. Olá pessoal, aqui é o Daniel. Quero aproveitar essa oportunidade e mandar um grande abraço a vocês. Um grande abraço. Seu olhar me traz tanta sedução, paixão que faz sonhar. Seu amor me faz descobrir em mim que é bom demais te amar. Se o céu tem estrelas pra noite enfeitar, não invejo porque eu tenho você. Se as flores deixam o perfume no ar, não invejo porque eu tenho você. Se as flores deixam o perfume no ar, não invejo porque eu tenho você. Tá no coração, já virou paixão, como é bom acordar do seu lado. Tá no coração, já virou paixão, se acabar. João Neto, Frederico, a danada parece uma delegada, rapaz. Vai vendo só. Delegada, será que eu sou motivo de investigação? Segue pelas ruas e de marcação. assim não dá. Delegada, quem procura acha a saia já do meu pé. Juro que tentei te fazer minha mulher, assim não dá. Me persegue quando eu vou sair, será que ela é do FBI? Na internet ela vive a fuçar, desse jeito não dá pra aguentar. Eu me rendo, me entreguei, mas para de ficar investigando a minha vida, meu bem. Brinca não, chega dessa história de bancar a delegada da paixão. Simbora, moçada! Essa mulherada complica a vida da gente, mas a gente gosta. É verdade, elas investigam, mas a gente ama essas danadas, viu? Ei, mulher! E nós, três rimas também. Delegada, será que eu sou motivo de investigação? Segue pelas ruas, vive de marcação, assim não dá. Delegada, quem procurar já saia já do meu pé. Juro que tentei te fazer minha mulher, assim não dá. Me persegue quando eu vou sair, será que ela é do FBI? Na internet ela vive a fuçar, desse jeito não dá pra aguentar. Eu me rendo, me entreguei, mas para de ficar investigando a minha vida, meu bem. Brinca não, chega dessa história de bancar a delegada da paixão. Solta a voz, vai lá. Eu me rendo, programa do Carlos Pitti. Oi, aqui é o Bruno. E o Marrone. Os melhores artistas estão aqui. Dia para o escuto vento e ainda não posso entender como improvável insiste acontecer. Se ando sempre no mesmo caminho e ainda me encontro com alguém e vejo que não estou sozinho, eu sei. Se passo o dia, o tempo e quantas horas e eu sem perceber que estou parado vendo seu retrato e não vou mais te ver, eu vou tentando aceitar. Às vezes fujo um pouco de mim mesmo, canso e me esqueço de lutar, sabendo que não posso ser tão tolo assim. Quando me vejo já estou cantando, solto minha voz e desabafo enfim. Se o telefone toca eu já sei mesmo que não é você. Se tudo que um dia me falou eu vejo agora acontecer. E a saudade aperta e eu não tenho nada a fazer senão apenas chorar. Não vou mais querer explicar, eu já sei. Alguém me soprou e falou tudo sobre você e ainda eu vou te ver. Eu quero deitar e sonhar outra vez. Como eu amo você, tocar o meu violão e te ver, me pedindo pra viver.